feras, meu Deus, quem impedirá? Contra a tua vontade nada valerá. Dardo inflamado não se acenderá. Quem te calará? É permissão do teu querer. Tu és meu Deus que guarda minha vida. Eu não abro mão de ti, não posso te perder. Contigo na fornalha eu posso sobreviver. Contigo no deserto também não vou morrer. Contigo eu canto sem estar do outro lado. Contigo é vencer ou vencer. Quero estar contigo, ser o seu amigo. Superar o impossível, vencer. Quero estar contigo, caminhar contigo, pois sua força vai me fortalecer. Quem está contigo não corre perigo, é guardado pela graça e poder. E quem não é por ti, será contra ti, vai provar do fogo, vai ser consumido de pois sua força vai me fortalecer. Quem está contigo não corre perigo, é guardado pela graça e poder. E quem não é por ti, será contra ti, vai provar do fogo, vai ser consumido de poder. Quer estar contigo, caminhar contigo, pois sua força vai me fortalecer. Vai provar do fogo.